Na manhã do último sábado, policiais civis do Grupo de Diligências Especiais, com o apoio do Pelotão de Choque da PM, realizaram buscas no intuito de dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu. O trabalho começou aproximadamente às 7 horas, quando os policiais receberam a dica de que um procurado pela Justiça estava na rua Everaldo Marques, número 30, no bairro Vila Borges. A caminho da residência, os policiais receberam o apoio do Pelotão de Choque da Polícia Militar, que ajudaram no cerco à área e também no congelamento, como se diz na gíria policial, isolamento da área para a conclusão dos trabalhos. Com a chegada à residência, os policiais encontraram Luiz Fernando dos Santos, de 25 anos, ainda dormindo. Ele possuía em aberto um mandado de prisão expedido pela comarca de Foz do Iguaçu, mandado esse que foi cumprido. Segundo a alegação de Luiz aos policiais, ele acreditou que neste final de ano o fórum não estivesse funcionando, mas que ele tinha conhecimento do mandado de prisão e tinha intenção de apresentar-se logo após as férias de janeiro. Diante dos fatos, foi dado cumprimento a mais um mandado de prisão e Luiz Fernando foi encaminhado à 6ª SDP para o procedimento de ciência do cumprimento de mandado e recolhimento à carceragem provisória da 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.